Tem caminho ali na autorizada para o último aqui. Sou 1192, chame o centro Recife na frequência 12685, alterna 1245. 2025, 1192, obrigado, feliz ano novo. Ano novo, bom. Lima, Lima Fox, controle. Lima, Lima Fox, confirme se homologado para o procedimento da aeronave. Papapá, Lima, Lima, Fox, foi na proa de Yusuf, Índia, Lima, Sierra, Uniforme, Kilo, irá fazer a chegada Block 1. Papapá, Lima, Lima, Fox, foi na proa de Yusuf, Índia, Lima, Sierra, Uniforme, Kilo, irá efetuar a chegada em Melvin, Block 1. Agora uma possibilidade de 1.66. 1.862, autorizado, senhor Vitor. 3.66, descida para 4.000 pés, 2.904. É, pro 118-12, modo 966 para 4000. Negativo. Obrigado. Tango Mike Fox Sierra, Luna Pro de Coral. Voo 1812, para 2500 pés, autorizado o sinal do procedimento da aeronave, reposto para a Serra Vitor 366. 100 para 2500, reposto na 66 agora, 802. Dima Lima Fox aguarda coordenação com o Yelch. Uma Lima Fox é autorizada para o Odilhão. Quente, é Calma Lima. Uma Lima Fox controle. Lima Fox é autorizada para o Odilhão. Tango Mike Fox Sierra, meia dúzia de milhas para a posição coral, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 100, chame controle e Elza 20 decimal 1. Utiliza novo bom voo. Estacionamento TAN 3520, está na posição 6. TAN 3520, livre acionar, chame pronto para o táxi. Denver, pushback, só na mesa, chama postado. Tá, 3135, peraí que hoje está enrolado esse número aqui, 3520. Passando a 366, Campadinha, segundo 8, anda 10. 18 no 2, complete 9, procedimento da Renave, chame torre em 1-8, do sinal 95. 895. Obrigado, querido Lovo, 8, anda 10. A novo, bom pulo. Aí, Salvador, boa noite. Boa noite, anda 10. 4 minutos do 372. 18 no 2, QNH 10 no 4, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1 no 00 graus, 099. Gente, livre pouso na 1 no 0, no 8 no 2. Obrigada, fiz a volta. embarque do TAN 3520. Ele está com 2 horas e 30, alterna Maceió, QAB 140. 3520, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Taxi Índia, quando próximo chame torre em 1 ou no 8, inicial 95, ajuste no 0 no 4, bom voo, feliz ano novo. Obrigado para a senhora também, tudo de bom, muita paz, e vai prosseguir o táxi, quanto espera 108 na 3520. Uno 8, Uno 2, no solo 08, libera a direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Direito 219, feliz ano novo, obrigado. Muito bem. Solo Salvador, boa noite. Boa noite para nós, segurador. Uno 8, Uno 2, boa noite, autorizado táxi, via Taxi em Alfa, Juliette, posição 1 a 0. Alfa, Juliette, marca 1 a 0. Uno 8, Uno 2, 3 a 9. Boa noite, tá? 3520, a posição do Taxi 0 está pronta. 3520, autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento 1, 0, 0 graus, 099. Passível ingresso, decolagem imediata da pista 1 a 0, o TAN 3520. Decolagem 1-2, controle 1-2-0, decimal 8, feliz ano novo. 2-0-8, obrigado, ótimo 2015, tá? Para vocês todos aí. Obrigado. Muito boa, Altan. 3-5-2-0, decolou na sua escuta, está cruzando 1500 céus. Altan, 3-5-2-0, contato radar na decolagem, suba para o nível voo 330, saída Puca, autorizado, direto Jamon. Certo, Jamo, tá... 3520. Nada, o atraso aí foi o Golf Alfa. Mike Bravo Alfa. Mike Bravo Alfa, Solo Salvador. A todos, uma boa noite, eu sou o nome. O Mike Bravo Alfa solicitou autorização de remoto, parado aqui na remota número 12, levar até o Fier número 9 do pátio principal. Ciente do reboque, reporte calçado, posição 09, Mike Bravo Alfa, feliz ano novo. Graças, repórter. São 3520, chame o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. 2065, alterna 2545, obrigado, boa noite, bom dia, aliás. Eu não vou. Solo Centro, boa noite. Bom dia, Tom 38, no meio, acione identificação, autorizada a chegar da Mari, voa na Porto Serra Vitor 366, descida para 4 mil pés sem restrições. Identificou, desce para 4 mil sem restrições na proa do Serra Vitor 366. 38 no meio, o ajuste no 014. 3896, desça para 2500 pés, o ajuste permanece no 014, autorizado final do procedimento RINAV, reposta da Serra Vitor 366. Tira-se 2500, 1014, vai reportar o Serra Vitor 366, 3896. É o Vitor 366, visual cono 0, 338 na meia. 38 na meia, complete na BR Nav, chame torre 198, decimal 95. 8895, obrigado, felizão novo. Novo, pai pouso. Salvador, bom dia, C3896, está na final da 0, baixar de gravata. C3896, avistado, autorizado a pouso, pistão na 0, vento no 00 graus, 099, quem negar no 0 no 4. Gente, leve pouso no 0, C3896. Fica 3896, no céu Lodge 46, libera direita, solo 121, no decimal 9. Direita, 219, 3896. Dia tá 386, libera na sua escuta. Tá 386, bom dia. Autorizado táxi via taxi Alfa Juliette, posição 06. Alfa Juliette 06, 3896. Solo Salvador na escuta do Mike X-Ray Oscar. Afirma, Mike X-Ray Oscar, prossiga. Solicitação de reboque do gate 1-1, a posição 1-2 da remota do pátio 1. Sim, do reboque.